vou deixar, deixar, deixar. Traz-me outro sentido. Ela se diz o teu só me faz sentir. Musical todos os sábados entre as 15h30 e as 16h30, onde você pode usufruir da música africana, onde você pode ouvir os ritmos mais quentes da música, ritmos provenientes de África. Todos os sábados, no canal 2 da Antena Web, Endermador leva até si o melhor da música africana. Um programa a não perder. Está fria, faltas-me tu a meu lado. Maldito seja o caixão que te levou, minha querida, que me pôs na solidão e desfez a minha vida. Não é um dia normal. Hoje, meu luto esquecerei. Hoje, é um dia especial. Hoje, faz anos que me casei. Hoje, não há ninguém que me ganhe. Hoje, tenho a alma engalanada. Vou banhar-me em champanhe e vou dormir na campa da minha amada. Homem e a mulher nascerão para se juntar. Eu nasci para querer o que a morte quis levar. Uma taça, outra taça de champanhe em cada mão. Quero afogar a desgraça que me invade o coração. Hoje não é um dia normal. Hoje meu luto esquecerei. Hoje é um dia especial.

universo és tu, minha canção de viver. Tu és o raio de luz que sustenta o meu ser.

Lembro-me dela ao vestido tão mimosa. E agora, pois

e respiro o ar da madrugada e sinto a cidade parada sem fulgor no sono dos adormecidos, assim ao estar mais sozinha, tento inventar mais um pedaço do caminho. Só os meus anjos e eu. Viajo no meu quarto a tais distâncias que a mente não consegue calcular. Eu quero viajar e ser a terra e o mar contigo ao meu lado. Eu sou o mundo, ajuda-me que eu quero ajudar. Eu sei que vou te amar. Sei que vou te amar até ao fim. Tais distâncias que a mente não consegue calcular. Eu quero viajar e ser a terra e o mar em mim. Contigo ao meu lado eu sou o mundo, ajuda-me que eu quero ajudar. Eu sei que vou te amar, eu sei que vou te amar até ao fim. Estava ali só porque tinha que estar, e tu chegaste porque tinhas que chegar. Olhei para ti, o mundo inteiro parou. Nesse instante a minha vida mudou. Tudo era para ser eterno, para sempre meu. Onde foi que nos perdemos? O que foi que aconteceu? Tudo era para ser eterno e tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos, meu amor? O que foi que aconteceu? Cool.

não te tire a meu lado. Agora sei o que perdi. A minha mente estava noutro lado. Como um pássaro ferido, sem rumo, sem um caminho. Um grande amor não acaba assim. Um grande amor não acaba assim. Como o nosso foi, que foi um mar de ilusão. Agora eu sei, amor, foi tudo ilusão. Agora sei, amor, traíste meu coração. Já não sei mais o que restou deste amor que acabou. Agora já não sei o que fazer. Será que tu um dia vais me querer? Sou um sonhador e tu vais me compreender. Agora sei o que sofri por não te ter a meu lado. Agora sei o que perdi. Não, não. A minha mente estava noutro lado. Como um pássaro ferido, sem rumo, sem um caminho. Um grande amor não acaba assim. Um grande amor não acaba assim. Como o nosso foi, que foi um mar de ilusão. Agora eu sei, amor, foi tudo ilusão. Agora sei, amor, traíste meu coração. Já não sei mais o que restou deste amor que acabou. Agora já não sei o que fazer. Será que tu um dia vais me querer? Sonhador, e tu vais me compreender. Agora já não sei o que fazer. Será que tu um dia vais me querer? Sou um sonhador. Contra quem vier, amigo ou inimigo,

sobre corações. E às vezes tem de ser.